solta pra cá. Isso é banda sala 7. O alfante do barão. Sobe a tocada aí, DJ Ricardo Moura. Aqui a gente anda até com o freio de mão puxado, meu irmão. Eita, meu pai. Isso é sala 7, ladrão. O alfante do verão. A soma é fácil, é 4 mais 3. Vou pintar o 7 e você vai descer de vez. A soma é fácil, é 4 mais 3. Vou pintar o 7 e você vai descer de vez. Desce de vez, desce de vez, desce, desce, desce de vez. Desce de vez, desce de vez, desce, desce, desce, desce, desce de vez. Desce de vez, desce, desce, desce de vez. Desce de vez, desce de vez. Desce de vez, desce ladrona, vai, desce, desce logo ladrona, desce de vez, desce de vez, desce, desce, desce de vez, desce de vez, desce de vez, desce, desce, desce de vez. Oh meu Deus do céu, que swing é esse, Ricardo Moura? Vitor, oi, ai que tesão no bico do peito. Oh meu Deus do céu, é meu menino, faz isso não, putaria. A soma é fácil, é 4 mais 3. Vou tentar o 7 e você vai descer de vez. A soma é fácil, é 4 mais 3. Vou pintar. Desce de vez, desce de vez, desce, desce, desce de vez, desce de vez, desce de vez, desce, desce, desce de vez, desce de vez, desce de vez, desce, desce, desce de vez, desce de vez, desce de vez, desce, desce, desce de vez, desce de vez, desce de vez, desce, desce, desce de vez, desce de vez, desce de vez, desce, desce, desce de vez. Eu mandei descer, ó. Se não descer, vai ficar com a coluna doendo. Desce, ladrona, desce de vez. Desce, ladrona, desce de vez. Desce, ladrona, desce. Desce, desce. Desce, ladrona, desce de vez. Desce, ladrona, desce de vez. Se eu pedir pra descer, ela tem que descer, né, filho? Segura a bomba! O número da sorte é 7, viu? Banda sala 7. O arrofunk do verão, ladrão.